104 02 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro marca 1018. Ok, aguardando pista livre para 3604. No solo, 03, livre à direita, 1-2-1-1. 7, livre à direita, Fox West, 2-1-1, azul, 4-0-7-8. Salvador, boa tarde, azul 4076, livrou na Fox Trot. Azul 4076, autorizado táxi, Alfa e Juliette, repartiu na posição 01. Alfa e Juliette para a posição 01, azul 4076. Pushback acionamento, azul 41443. Azul 41144, coordena com a equipe de solo, após passagem de Embraer 190 a cauda da companhia azul, inicia a puxa chamataxi. Após tráfego passar na retaguarda, pro 1, tá livre táxi, azul 4144. Solo, 05, livre à direita, 1-2-1-1. Confirmo para usar 3604? 2-1-1. 2-1-1, desculpa, eu não entendi porque a gente tava na procedimento em pouso ainda, ok? Tá, 2-1-1. 2962, livre pouso, pista 0-0-1-0 graus com 10-9. Livre pouso na 10, 1962. Autorizado, táxi via Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette 1-1. 1-864 para o posto de estacionamento no Gate 2. Mantenha a posição, boa noite 64, estamos numerando na via autorizada para iniciar no setor. Mantenha a posição. Sim, vamos manter. Janeiro 4. Autorizado, táxi à direita, Índia, ponto espera, piscina 0, na piscina torre 19895 e o que é legal no 098, azul 4144. Direita, Índia, ponto espera, 1895, pista 10, 4144, 1018. Previsão, fogo 1864? 1864, observa a Embraer 190 a cauda, após o mesmo ultrapassar, o coordenador tem que pedir solo e chama a táxi. Faz Embraer na cauda, puxa, gol no 864. Azul 4144. Azul 4144, após o pouso da base na curta final, ali mantém pista no 0. Após o pouso, ali mantém 1 no 0, 4144. Curva à direita, perfil de saída coral. Transponder 5067, o controle em 1119, sinal 35, bordo 59. 9, autorizado para Rogalhão, conforme a rota, o nível autorizado no 80, decola da 10, primeira curva direita. A nossa saída é coral, transponder 5067, 119.35 é o controle. Correto, cotejamento, no patim militar confirma o POB. 5-1 a bordo. 5-1, já copiaram, chama a torre, 11895, gol 59. 59. Gonçalo, Gol no 864 com 171 no comodo, 1h56, Lanterna Aracaju. Como somente o PLB, 71 já está autorizado o táxi. Empate 1 no Índia, ponto de pistola 0 Torre, 1895 e o KMH 1 na 08. 1908, confirmando 171 PLB. 4-4, Zanto 9 no 0 graus com 9-9, livre decolagem pistola 0. Livre decolagem no 0, patrão 4-4. Zero Gol 2067. 2067, você? Boa tarde, pra Guarulhos, quem está aqui? Autorizado já, Bravo Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, substituto de saída da El, Lisa, Motiva, transponde 5132, controle em 119, decimal 35, Gol 2067. 360 aprovado, decola da 10, curva à direita da área da Motiva, 5132 a confirmar, 1935. 5132, correto, contagiamento, chama pronto, posto 05. Perfeito, chama pronto, pronto, obrigado. Bom dia, solo, Xané 6356, livrou? 6356, Xané, autorizado o táxi. Via Alfa Juliette, ingresso Pátio 1 na posição 14, remota. Via Alfa Juliette, Pátio 1 na posição 14, remota, obrigado. Posicionamento, Xané 6213. Bora, firma, pronto para o pushback, Xané? 6203, pronto para o pushback. Pronto, 864, tem nível de decolagem pistando 0, vento 130 graus com 89. De R2318 da companhia em direção à posição 14 remota, está autorizado por chama táxi 8. Vista após a aeronave da companhia que vai passar na guarda, está autorizado em R2318. 6, controle 135. 935. Polícia Aeropolitana, muito bom dia, é o 132-16. Bem-vindo à Bahia, 3206. Tem livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus com 10 nós. Gente, gratos, livre pouso no 03216. próxima. Dois, sete, quatro, três. Agora é 2 milhas e meia de Sintra. 2743, continue a aproximação, número 2 para pouso. 740, autorizado Serra Brava Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, voo Augusto 677, no nível 170. Decolando 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde, transponda 5135, controle em 1, 19.35, o azul 2740. Azul 2740, autorizado Serra Brava Alfa Romeo, conforme rota do plano, nível 170, via Golf 677, pistão no zero, do lado esquerdo, saída Conde, 135, 19.75. Correto, cotejamento já pronto, Golf 4 Romeo, parte 3. Copioso, 2740, correto, cotejamento já pronto, aciona, 4 Romeo, parte 3. Amará para o que tiver, 2740. Livra direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, muito grato, até daqui a pouco. Tá. Foi o Salvador, o Gordo 5-9. Gordo 5-9, prossiga. Acho militar acionado para o contra-ataque. Livre até o hotel, reporte para o cruzamento, ano 028. Livre até o hotel, reportará para o cruzamento. É. Livre pouso, 2743. Alternativa, está autorizado o táxi, bate 1 no índio, ponto para a pista na 0 torre, 118, decimal 95, que negar 1 no 08. Bate 1 no índio, ponto para 1895, 1 no 018, tem 3 horas de 20 de autonomia alternando vários. Meia, Libra. 3216, autorizado o táxi Alfa, mantém a posição de sua Juliette. Alfa, com o meu Romeo, 3-2-1-1. Hotel Romeo Golf, sim. Hotel Romeo Golf, prossiga. Está no visual do Henry Mar, para pouso, Sarita. Descanso, TF, reportando no setor, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado, Hotel Romeo Golf. Para cuidar nela. Gente, mas tem a posição e aguarde. Cuidando e aguardando o gordo. Está autorizado alinhar e manter cabeceira na zero, prossegue via pista. Pela pista principal, alinha e mantém na zero. Reporte quando pronto. Reportarei. Azul 2743 no solo, aos 32, livre à direita, 1-2-1-1. Livrar na direita, 1-2-1-1, 2743. Boa tarde, Sena 6213, ponto, trombo, ponto, Sena. 6203, muito boa tarde, mantenha o ponto 84 agora. Mantenha o ponto 6203. Posição prevista 3 Lima. Alfa. Alfa Kilo, 43, o Azul 27, 43. Bom, até a próxima, Romeu Golf. Pronto. Em livre decolagem, pista no 0, vento 9, 0 graus, com 10 nós, gol de 5 nós. É, iniciando, 5 nós. Dois na três ali, mantenha no zero. 5-9, decolou 3-8, controle de 119, decimal 35. 7-19-35, Gordo. Autorizado, chama Dax. Chama. A 2-1-3, mantém pro até 3.000, decolou agora os 4-0, controle 119-35. Mantém a pro até 3.000, 119-35, chanave a 2-1-3. Informador para o táxi, gol no 2067, tem 166 a bordo, Galeão 47. Estado táxi, 71, Índia, ponto 710, torre 118, decimal 95, QNH 10018, gol 2067. A gente segue táxi, gol no 2067. Táxi azul 274069 a bordo, 0310 autonomia, alternando Sierra Bravo, Sierra Vida. Autorizado, táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre, 118, descendo 5, QNH no 08. Autorizado, autorizado, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera 118, descendo 5, o azul 27 para pegar. Está autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 120 graus com 10 nós. Alinhamento e decolagem autorizado, voo 2067. Salvador, boa tarde, azul 4089 na posição 19. Está ótima, autorização Vitória. 4089 para a Vitória, Foscopo. Foscopo é 4089. Zero Serra Bravo, Victor Tango, conforme a rota, plano de voo, Zulu 44, nível 340. Decola 10, primeira curva à direita. Perfil de saída, tá? Eu, Lima, seguro. Serra Golf Romeu. Transponder 5150, controle 119, decimal 35, azul 4089. Sim, pesado. Do... Vitória, voo 340, rota do plano de voo. Apoio Zulu 44, recorda pistão no zero com curva direita. Saída vai ser da El, lenta e seguro. E transmora 5150 e controle 119, decimal 35. Correto, planejamento no 01, no chão pronto acionar. Vai importar para o pushback, planejamento Zulu 4089. Decolou agora os 4-5, controle centro de ala, 35. Jornal 35, boa. Azul, sem livre decolagem, pista 10, vento 90 graus, 99. Nada de decolagem da pista no zero para azul 2740. Mandou uma boa, pioneiro 45 baixado, é travado. Bom, pioneiro 45, continue a aproximação aguardando pista livre, a última marca 1018. Aproximação aguardando pista livre, pioneiro. Decolou agora os 47, controle 119, 35. 119, decimal 35, 2740. Pista 10, vento 940 graus, 99. Livre pouso, 910, pioneiro. Oscar. 867, Oscar, confere. Já concorre. Pronto, Copa. Claro, você é Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola 10, primeira curva à direita. Perfil de saída, Arbor, Enefa. Transpondo 5153, controle em 119, decimal 35, gol 1867. Decola 10 com curva direita na Arbor Elefa. 5153 transponder, 1935 ao controle, voo 1867. Correto cotejamento, transponder 5153. Chama a profissional para causar o mesmo. Chamará. Sala 50, prossegue para o hotel, livrando a esquerda, estacionar frequência livre. Obrigado, pessoal. Padrão, boa tarde, está 3604. Confirmado, desculpa, está 3605. 3605, você pode aqui para São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, pronto, copa. Pronto, copa. Serra Bravo, Serra Papá. Compõe rota, plano de voo, do nível 360. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transfone 5413, correção 5143 e o controle em 119, decimal 35. Ok, senhor. Então temos aí 360, piscina usa 10, primeira curva à direita. Da El Leda Mótica. Confirma, por favor. Upper Zulu 16 DHZ, se o senhor tem aí. Upper Zulu 10, por base, após Upper Zulu 16 DHZ. Ok. Transponder 5143, 1935, controle. Correto, regimento. Chama profissional no 1. Chamaremos para acionamento. Chama 3605, um leve chiado na frequência, com um choque rádio. Ok, senhor. Vamos checar. Okay. 9500 para a copa atualização Belo Horizonte, Pampulha. Está chamando só um minuto para a copa do 9500. Ah, você escuta. Da 3204, tem livre pouso, pista no 0, vento no 1, 0 graus, com 10 nós. Livre pouso para 3204. Saída da El Coral. Transponder 51160, controle 119 de 935, azul 9500. Autorizado conforme o plano 220. Estou falando da 10, primeira curva à direita na saída da El Coral. 51160 vai ser alocado no nosso transponder e após rolar 19.35, protegeu 9500. Transponder 51160, o condicionamento correto, chama a produção na parte 3. Camarada. Solo gol 1867, está pronto para posicionamento na posição meia dúzia. Autorizado, chama a táxi, gol 1867. Chama na táxi. Eu 3209, pronto 409. Apoia. Zero Serra, Bravo, Fox, Trot, Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370, decola 1-0, primeira curva à esquerda, deixou de saída Momo, transição Froti, transponder 5157, controle em 119, decimal 35, da 3296. 370, Fortaleza, conforme, decola da 1-0, curva esquerda na Momo, Froti, 5157, transponder 0935, 3296. Transição, salve novamente, Momo, transição Froti, transição 5157. Momo, Froti, 5157. Momo, transição Froti, vem aqui, vai. Momo, Froti. Momo, código Froti, o T3 do meio. Voltou agora? Era Momo, Froti, que você tinha pagado. Momo, código após Froti. Momo, código Froti. Correto, chama pra que você vai passar 09. Salvador, Botan, 3804, Tanzi, pronto. 3804, 00 táxi, Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Salvador, Oceano 6330, estabilizado ILS, X-ray, pistão 0. 6330, tem livre pouso, pistão 0, vanto na 30 graus com 10 nós. Pouso autorizado, pistão 0, 6330. Berlândia, 2050. Polo 867, autorizado táxi, Pat 1 no Índia, ponto de terapista no 02 e 1 no 895, quem legal no 08? Fui 18 no ajuste, táxi via Pátio, Índia, 1895, ponto de terra da 10, gol no 867, graças, bom final de semana. Portanto, 3605 para o táxi, 720 a bordo, Alterna Galeão com 330. Autorizado táxi. Pátio 1 no Índia, ponto 0, pista 102, 1 no 8, 9, 5, que NH 1 no 0, 9, 3, 9, 0, 5. Fomos que após os ingressos AR2319 da companhia, após o mesmo ultrapassar Juliette, está autorizado o ingresso Pationa na posição 10. Visual, prossegue Pationa para 103804. Gol no 867, ponto certo, 1 no 0. 1 no 867, a linha mantém, pista no 0. Mantém no 0, 867. Chega 330, autorizado o táxi Alfa, repórter Insta Juliette. Autorizado o táxi Alfa, repórter Insta Juliette, 6330. Ah, 10 nada. Regulagem no 0, gol 867. Boa tarde, 3605, após a rolagem do gol ali, mantenha no 0. 7, decolou 04, controle 119-35. 19-35, grato. Um próximo. Você também. 8-9, como é que é a posição no 01, agora para o fecho? Agora no 4-0, de lado. Chega 6330, 30 em 10-41, na posição 04. 9500 no Pátio 3, no 30, chama táxi. Samara para o táxi, 9500. Fazer 4089, coordenada de equipe de solo, após o ingresso de aeronave da companhia Avianca na posição 04, o 30 puxa, chama táxi, 01. Desde Bosco, o Avianca no 04, estou no 30 puxa, pé nacionalmente, interação com o pessoal de solo, estou no 4089. Agora 07, controle 119-35. Controle 119-35, está 3605, eu posso afirmar. Oscar confere a história da conquista, estamos confirmando. O 00 agora, copy. Confirma também o PAD, PAD 5. Welcome to the na saída do pátio 3, o 9500. Frente azul 9500, pega o táxi da companhia à frente, lembrando de push até o ponto de espera via Índia. Torre 11895, que é negar no 097. Sei lá, o táxi da companhia na ponto de espera 1895, graças. Para o táxi azul 4089, POB 87, 3 horas e 25, alterna Porto Seguro. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto espera pistola 0, torre 11895, QNH 1097. 7-1895, QNH 1097, boa tarde. Ono 227, está contato visão, tem livre pouso pistola 0, vento na 30 graus, 99. Livre pouso, voo 1227, obrigado.